represento a loucura. Mas o que você quiser, tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Eu hoje represento um segredo enrolado no papel. Como os de Alfredo, não tinha medo. Ela também foi pro céu. Cedo. Eu hoje represento uma fruta. Pode ser até maçã. Não, não é pecado, só um convite. Venha me ver amanhã. Mesmo. Essa de sair.